do 6908, sala 05, ligar à direita, procei Alfa, quilo, parte 3, posição 3 Lima. É, confirma a posição, por gentileza. 3 Lima, fica dentro do sinalizador no PAD. Reduza para 2309. 060, velocidade 230, 6250. Desce para nível 070, reduza para 2309. Reduza para 2309, 070. Now 19010, establish and localize the runway 10, we have the runway inside. Altina 19010, contact over the tower, 118 at this moment, sir. 118905, bye bye. Third tower, good morning, Argentina 19010, establish and localize with runway inside. Argentina 1910, Kennedy 104, clear to land. Soleil 10, wind 160 degrees, 04 knots. Ok, clear to land, number 10, Argentina 1910. Ca 258, reduzo para 2109. 2109, 258. Na minha 258, desce para 3000, pede o ajuste no 0-1-4. 3000 com no 0-1-4, minha 258. Zero está autorizado em ADS, resposta autorizada. Chama estabilizado em ADS, já 35 em continuar descendo, o 192 é bom? O 1592, desça para 4000 pés, o ajuste no 0194. 0194, no ajuste para 4000 pés, o 192. Chile 6258, desça para 2000 pés, estou autorizando o ILS X-Ray da pista 190, segue tráfego número 1 na aproximação, hora 12 horas 6 milhas, passando 2000 pés, indecisa com 1970 de Jolly Speed. Ativo, seguimos reduzindo o 6258, desça 2000 pés, autorizado o ILS X-Ray da 190. Return, prove the fact that Alpha Juliet. Gate 11, Malaysia. Okay, to the right, taxiway Alpha, gate 11, Argentina, 1912. O 1592 desce para 2000 pés. Reduza para aproximação, segue tráfego agora 12 horas, 8 milhas, passa 3 mil pés, indecisa para 2 mil pés, mapa 320, com 190 de roll de speed. Ok, estamos reduzindo para a aproximação final, 192 para 2 mil, estou autorizado ele. Reportagem para o Ministério. Chile 6258, reduza para a aproximação final, tráfego informado anteriormente, agora 5 milhas, com 130 de roll de speed. Estamos dentro do 3520 estabilizado. 3520, torre 1195. 3520, curta final, 6 coisas. 3520, autorizado pouso. Pistão 0, vento 90 graus, 04, nós. Teve pouso 90, Sena 3520. 5 coisas. Sena 6258, torre 118, desse 195. 2295, 6 coisas. Confirm for Argentina 1910, taxiway Juliet to apron and gate 11. For Juliet, apron 1, gate 11. Okay, Alpha Juliet and gate 11, Argentina 1910. Over, Salvador, Gabriel, take word. Chileno 258, ajuste no 04, número 2 para pouso. No 04, 6258. 1592, reduz para aproximação final, segue está sendo formado anteriormente, agora com 130 de Vitória de Speed. Saiu, 3520, Salve 36, libera direito, prossegue Alfa Juliette, posição 07, parte 1. Alfa Juliette pro 7, 3520. Salvador, voo 592. Boa noite. Oceana 6258, vento no 70 graus. 04 nós, autorizado pouso, pistão no zero. Autorizado pouso, pistão no zero, 6258. Coluna 592, boa noite, hoje no 04, continua a aproximação, guardando pista livre. Guardando livre, 592. Voo 1992, bom dia, prepare Puka Caju aguardando cópia. Aguardando cópia, voo 1992. Sala 6258, sala 37, libera direita, prossegue Alfa Juliette, posição 06, parte 1. Livre táxi, Alfa Juliette, posição 62, Sala 6258, obrigado. Coluna 592, autorizado pouso, pistão no 0, vento no 70 graus, 04 noite. Ok, livre pouso na 0, Coluna 592. Confirmando o vento, 70, com quantos nós? 4. Obrigado. Oceana 6258, solicitação de infra-aéreos, a posição agora será 02, parte 1. Ótimo, então vamos para a posição 02, 250, obrigado. Gol 1192, pronto, cópia. Pronto para cópia, ouro 192. Autorizado Recife, nível 370. Decola a posição no 0, curva esquerda. Saída Puka Caju, via Pedro 17. Controle Salvador Terra. 119, decimal 8, aciona 5140, transponder. Vente autorizando Recife, 370. Decola a posição no 0, primeira curva à esquerda. Saída Puka Caju. Amplitude do Colo 7. Controle de Salvador 7198, transponde 5142. Voo 1192. Voo 1192, contagem está correto, pronto, pushback, acionamento. Agora para pushback, acionamento, voo 1192. Gol 592, salas 40, libera direita, prossegue Alfa, repórter Angra Juliette. Alfa, repórter Angra Juliette, gol 592. escuta o 592? Afirma, 592. Tá bom. Ona 592 informa que ele aguarda a posição 08 ser liberada pelo bang da companhia. Sim, eu aguardando posição 08, igual na 592. Mandou o gol 1192 para puxa de cancelamento, posição 08. 1192, autorizado seu processo. Poderia continuar com a equipe de solo, coordenada na realidade? A escritora pushback, ele manda deixar o banho da companhia nessa posição? Positivo, gol 1192. Gente, grato pela coordenação. Juliette. 592 com cautela, ingresso Juliette, posição 08, atento ao pushback do Boeing, da Boeing e da companhia. Sim, 592, autorizado Juliette, bate para 08 e coordenando com o amigo da companhia que está saindo da posição. Obrigado, 592. 2 para o táxi, táxi 1, que é por 4 horas de autonomia ao centro de João Pessoa. 1192, autorizado táxi, via Pati 1, no táxi Índia, reportando pronto, ponto PF 10. O ajuste é altímetro 10014. Salvador, bom dia, gol 1172, está passando 380, 150, tenta charge. Gol 1172, boa posição em TAP, desce para o nível. Perdão, desce para 2000, faz o Vision na 014. 2000 com 2014, gol 1172. Cancelado as restrições de. Da chegada a gol médio. Sem restrições, na chegada a gol 1172. Salvador, o gol 1192, próximo ao ponto de espera da 10, pronto. Gol 1192, 192, autorizado a linha em decolagem, pistão 10, vento no tipo 0 grau, 05 nós. Livre decolagem, pistão 10, o gol 1192. Salvador, gol 172, gostou de fazer um 360 para a esquerda para perder a altitude? Gol 1172, autorizado 360 para a esquerda. A gente faz o 360 para a esquerda, gol 172. Controle 1198, gol 1192. Contato radar da decolagem, suba via saída da PUCA para nível 370. Via PUCA 370, gol 1192. no teste 2, salvando o Zuna da presença, tá certo? Gente, com o Nova 72, estabilizado ILS, X-Ray da pista 90, ajuste na 094, reporte estabilizado. Autorizado, ILS, comunicações, vai reportar estabilizado, com o Nova 72. Uno 92, chame C3 if na frequência 126 decimal 85, alterna 125 decimal 45. 2685, 2545, Recife, gol 1192, bom dia. No 1192, chame C3 Recife, 12685, alterna 125, decimal 45. O 1192, controle. 172, chama a torre na frequência 118, decimal 95. 18295, Gol 172. Gol 1972, o ajuste na 094, cruzado pouso, pista no 0, vento, no 60 grau 04, nós. Pouso autorizado, pista no 0, Gol 1972. Tráfico Salvador, boa noite, eu tô 3520, sem informação de Charlie. Então, 3520, autorizado João Pessoa, nível 370, decola pista no 0, curva esquerda, saída Pucacaju, via Peso 17. Motor Salvador opera 119, decimal 8, aciona 5146, transponder. Autorizado João Pessoa, nível 370, decola pista 190, primeira curva esquerda, na saída Puca, atenção Caju. O controle 199 decimal 8, transforma 5146, então 3520. Então 3520, fechamento correto, pronto, se tiver acionamento. Mandando o plano, 3520. Ground, good morning, Argentina 1911. Ground, good morning, Argentina 1911. Argentina 1911, send by to copy. We are ready to copy 1911. Roger, send by to copy, Argentina 1911. Send by. Gol 1972, Paulo Alves. 1-0, libera direito, prossegue Alfa, reporte 1 da Juliette. Alfa, reportando da Juliette, 1911, ready to copy. Ready to copy, 1911. Clear to Sierra Alpha, Echo Zulu, flight level 320, runway 10, right turn after departure, Sango 1 departure, Sierra Alpha, November, Victor Oscar, Leda, Lima, Echo Delta Alpha, Buffalo Transition, Delta Oscar, Kilo, Lima, Uniforme. Vaya, Upper Zulu 44. Seguro, Upper November 857. After confirmed flight plan route. Approach control frequency 119, decimal 80. and it's clock 5155. Departure, Tóquio Transition. Sambu, Sierra Alpha, November Victor Oscar 1. Afta Leda, Lima Echo Delta Alpha and Tóquio Transition. Delta Oscar Kilo Lima Uniform. Clear, clear. Level 320. Indicando departure, Lima, Eco Delta Alpha, transition Dog Blue. Frequency 11980, squawk 5155. LA, approval 44, seguro, approval number 857. Come to push on side for Argentina, one line, 11. No, second. Ray, Upper Zulu 44. Upper Zulu 44. Come to push and start. Ready to push, I will be back at 0199-11. Gol 1172, está na Alfa da direita. Sente o gol 1172, informa que ele vai aguardar a posição 07 ser liberado. Aguardar aqui então, gol 1172. Só não tem uma previsão para o colega da TAN, então, por sei lá. Sérgio informou que já foi solicitado o desacoplamento da ponte. Obrigado. Autorizado Guarulhos, nível 360, decola na zero, curva direita, saída São João, Leda, morte vazia, piso 10, Taubaté, controle 119, decimal 8, aciona 5154, transponder. 360, decolando da 10, subida São Bruno, Leda Motiva, Abdesolo 10, 198, controle, e 554, responde Gol 973. Gol 973, procedimento correto, pronto, pushback, funcionamento. Gol 973. Pushback funcionamento, tá 3520. Tá 3520, autorizado, seu frontax. Teria como coordenar a equipe de saldo de modo a deixar a aeronave um pouco mais na retaguarda para que o Boeing da Boeing ingresse na posição? Afirmo, tem sim. Vai coordenar, tá 3520. Gente, grato. O 1172 com cautela, autorizado pushback, autorizado Juliette até a posição 07, ficando atento ao pushback do Airbus Atal. Ok, mas sobre que está com cautela, o 1172. Posicionamento no nosso 973. Salvador, bom dia, 38 no meio, acione assim, identificação, dessa vez chegada bom, médio 1 para 2000, pés do ajuste no 0194. No meio, estruturizado e SAP. SAP na proa, muito obrigado. 163, está próximo táxi, B181, tem 4 horas autonomia, alternativa ao Galeão. O 163 aguarda a autorização de táxi. Você aguarda, 163.